Panorama Agrícola para 11 de fevereiro de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você é nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de segunda-feira, 11 de fevereiro, de Lua Nova. O ditado de hoje é: quem se alegra com a maldade será mal sucedido. Você confere no mercado agrícola de hoje informações sobre a safra da soja. Confira no noticiário informações sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário Imóvel Rural com garantia do Proagro Mais. Uma dica que pode mudar o seu dia. Caminhadas de 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, ajudam a combater a depressão. É hora das notícias. Conselho Monetário Nacional alterou normas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar, o Proagro Mais, para permitir o enquadramento de pequenos produtores rurais cadastrados no Pronaf no financiamento para compra de imóvel rural. A informação é da Agência Brasil. Agora, as operações do Proagro Mais vão seguir os mesmos critérios adotados para as demais modalidades de investimento do Pronaf, com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Como no caso de cobertura da lavoura, o produtor prejudicado por variações climáticas também terá direito à indenização do Proagro para pagar a parcela de investimento. O Conselho Monetário Nacional também aprovou a prorrogação do prazo para que os agricultores familiares afetados por seca ou estiagem ano passado na região sul contratem linhas de crédito no âmbito do Pronaf. O prazo para a contratação dos créditos foi estendido até o dia 28 de fevereiro. Essa linha de crédito conta com recursos no valor de R$1.200.000 e cada produtor prejudicado pode contratar até R$10.000 com juros de 1% ao ano, bônus de adimplência de 20% em cada parcela e reembolso em até 10 anos. A linha emergencial de crédito pode ser acessada por agricultores dos municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública entre 1º de dezembro de 2011 e 30 de abril de 2012. O crédito emergencial para a região sul financia projetos técnicos que recomendem um ou mais dos seguintes itens: reconstrução ou revitalização de unidades familiares de produção, práticas de uso, manejo e conservação de solo e de água, implantação de projetos de irrigação, formação e melhoria de pastagens, produção e conservação de forragem para alimentação animal e ainda outros investimentos. No lançamento da EGTA, Guia de Trânsito Animal via Internet, em Chapecó, semana passada, a Secretaria da Agricultura e da Pesca renovou com a Federação das Cooperativas Agropecuárias, a FECOAGRO, o programa Terra Boa. A Guia de Trânsito Animal Eletrônica é solicitada para a movimentação de animais vivos, exceto cães e gatos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal. Com o novo sistema, os criadores não precisarão mais ir até os escritórios da SIDASC para solicitar a GTA. Agora o pedido pode ser feito via internet. Já a renovação do convênio com a FECOAGRO vai manter o fornecimento para mais de 65 mil famílias de sementes de milho, calcário e kits forrageiras, sementes e fertilizantes. Agricultores do Alto Vale do Itajaí conheceram recentemente as novas condições de financiamento e de renegociação das dívidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Existem novas taxas de juros, ampliação do prazo de assistência técnica e novas regras para a renegociação dos financiamentos em situação de inadimplência. A redução na taxa de juros do programa passa de 5% para 2%, podendo chegar a 0,5% ao ano para agricultores em situação de pobreza. As novas regras para renegociar dívidas do crédito fundiário vão permitir aos beneficiários do programa com pendência em seus financiamentos uma renegociação das dívidas e para que voltem a acessar as políticas públicas sociais e de custeio. Os prazos e valores para a contratação da assistência técnica também foram ampliados. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma política pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criada para que os agricultores familiares sem terra ou com pouca terra possam adquirir imóveis rurais. O recurso financiado é usado na aquisição da terra e na estruturação da propriedade. O Programa Nacional de Crédito Fundiário possui três linhas de crédito: combate à pobreza rural, primeira terra e consolidação da agricultura familiar. Desde a sua implantação em 2003, o Programa Nacional de Crédito Fundiário já atendeu em Santa Catarina 6.339 famílias de agricultores familiares com investimentos da ordem de 256 milhões de reais. A equipe do escritório da Ipagre em Tunápolis tem promovido ações para incentivar as implantações e revitalizações de hortas, jardins e pomares em Tunápolis. Entre as ações estão cursos, oficinas e reuniões técnicas, além de visita às propriedades. No ano passado foram realizados 4 cursos de jardineiro, 3 oficinas sobre hortas e tratamentos orgânicos, 1 reunião técnica com demonstração de métodos em fruticultura, além de dezenas de visitas às famílias. Este ano, Tunápolis terá pelo menos 4 oficinas, 3 cursos e 1 viagem de reconhecimento, informa a extensionista Flávia de Oliveira. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, informações da soja, relatório divulgado pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está revendo para cima a estimativa de produção mundial da soja para 2012 e 2013. As informações são da Ipagre Cepa, do analista de mercado Francisco Hayden. Espera-se uma produção recorde de 269,4 milhões de toneladas, o que significa um aumento de quase 13% em relação à safra 2011 e 2012. Significa dizer que em 2013 o mercado mundial contará com 30,7 milhões de toneladas de soja a mais do que em 2012. O aumento da produção mundial se deve principalmente ao aumento da produtividade nos Estados Unidos e à ampliação da área plantada no Brasil e na Argentina. Como a expectativa de produção mundial excede a expectativa de consumo, a pressão nos preços internacionais é menor. Nos meses de agosto e setembro de 2012, quando havia uma expectativa de pouca oferta da oleaginosa, a cotação futura na Bolsa de Chicago para março de 2013 oscilava em torno de 37 dólares a saca de 60 quilos. Na medida em que as expectativas de maior produção são disseminadas, as cotações vão se ajustando. Em novembro e dezembro passados, com as estimativas mais consolidadas, a cotação internacional do grão girava em torno de 32 dólares a saca de 60 quilos. A cotação média de janeiro de 2013 foi de 31,25 dólares a saca de 60 quilos. Ou seja, a cotação média no mercado internacional caiu aproximadamente 15% em 6 meses. No caso da soja, o mercado interno é reflexo do que acontece lá fora. Em Santa Catarina, os preços em nível de produtor, segundo o levantamento da Epagre Cepa, tiveram o mesmo comportamento dos preços internacionais, mas com uma queda mais acentuada, que chegou em torno de 21%. O preço médio caiu de R$ 74,98 a saca de 60 quilos em setembro passado para R$ 59,00 a saca de 60 quilos, números da primeira semana de fevereiro de 2013. O comportamento de baixa dos preços pode ser imputado à maior oferta do grão, diante da expectativa da produção brasileira alcançar o recorde de 82,6 milhões de toneladas na safra 2012-2013, segundo o relatório da Conab, divulgado em janeiro deste ano, representando um incremento de 24,5% na oferta em relação à safra passada, e ainda com a possibilidade de oferta aumentar caso o clima se mantenha favorável. Além disso, muitos contratos antecipados de compra do grão foram fechados quando os preços estavam mais altos. Daqui por diante, os preços no mercado interno continuarão oscilando de acordo com a expectativa de oferta mundial da soja. Se a safra na América do Sul for bem, a tendência do preço é cair. Se for mal, o preço deve subir. Informações da soja com Francisco Hayden, da Ipagri-Sepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.